A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Eu sou Elizabeth Cardoso, sou do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, o CTAZM, e do Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia. E eu dei uma aula no módulo 1, né, de Finanças e Organização em Rede, no dia 4 do 7. Eu dei uma aula sobre as cadernetas agroecológicas, né, que é uma metodologia, é um instrumento político-pedagógico que foi desenvolvido na Zona da Mata e depois ele foi ampliado, né? Na verdade, a metodologia foi adaptada também para o restante do Brasil e foi aplicado aí, em parceria com o Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia. A gente, né, já aplicou essa caderneta para o Brasil todo. E eu falei mais especificamente sobre os resultados da sistematização das cadernetas agroecológicas que foi feita, junto aos projetos apoiados pelo FIDA no Brasil. Né? Então, a gente começou, né, a primeira coisa que a gente fez foi apresentar um vídeo, né, chamado Vida Maria, e é um vídeo que fala um pouco sobre o dia a dia das mulheres, sobre as desigualdades, sobre como as mulheres são sobrecarregadas com o trabalho doméstico, como também o trabalho delas, né, ele é visto com menos importância, né? Bom, e aí eu comecei a apresentar o que é a caderneta, mostrei o instrumento, né, mostrei como a caderneta ela é feita, é um caderno, né, onde tem quatro colunas, uma coluna para que as mulheres anotem, né, na sua produção. Elas anotam numa coluna o que consumiram, na outra coluna o que doaram, em outra coluna o que trocaram e numa quarta coluna o que venderam. Na caderneta também tem um espaço para anotar a quantidade e o valor, né, de cada um desses produtos. A gente recomenda que as mulheres anotem cotidianamente nessa caderneta tudo que veio da produção delas, tanto da produção agrícola como artesanatos e todos os produtos que as mulheres podem estar vendendo, inclusive serviços, né? Aliás, a gente recomenda que as mulheres anotem tudo que é importante para elas. E aí elas vão anotando e a gente, bom, o que ela vende, ela já anota na hora o valor que vendeu, mas o que ela consome, doa ou troca, né, que ela não sabe na hora qual o valor, a gente pede que depois, um dia que ela tiver mais tempo, um fim de semana, ou pelo menos ao final do mês, elas coloquem ali o valor de mercado. E aí com a seguinte pergunta: se fosse vender, por quanto venderia? Né? Então, dessa maneira, a gente consegue, ao final do mês, fazer um somatório e chegar ali, curar a renda monetária que as mulheres obtiveram no mês e a renda não monetária, né? Porque as atividades de consumo, doação, troca, elas não geram dinheiro, mas as pessoas deixam de gastar, as mulheres deixam de gastar quando elas produzem um alimento em casa. E aí a gente consegue ter uma visão melhor sobre o importante papel das mulheres na economia familiar e qual a contribuição delas para essa economia. E a gente também consegue dar visibilidade a esse trabalho, né? A forma de valorar o trabalho, né? Já que a gente vive numa sociedade que é baseada no dinheiro, então quando a gente dá um valor monetário, fica mais claro qual a importância do papel das mulheres, né? Do trabalho das mulheres. Bom, aí então a gente foi apresentar o resultado aí da sistematização dos projetos apoiados pelo FIDA. Ao todo foram 879 cadernetas anotadas. Junto com as cadernetas, nós aplicamos um questionário socioeconômico, né? E foram 642 questionários aplicados. Nós aplicamos a caderneta em 7 estados da região Nordeste, em 111 municípios, né? Bom, e aí foram 6 projetos, né? Em 6 projetos que a gente aplicou a caderneta agroecológica, 42% das cadernetas foram aplicadas no projeto semiárido, 9% no projeto Dom Helder Câmara, 9% no Procase, 10% no Dom Távora, 15% no projeto Viva o Semiárido e 16% no projeto Paulo Freire. Os estados envolvidos foram Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Piauí, Ceará e Bahia. Bom, e aí, assim, a gente trouxe uns dados aí da sistematização dos resultados do questionário socioeconômico. E aí eu apresentei também, né, um pouco para mostrar quem são essas mulheres, né, de que tipo de mulheres que a gente está falando, que a gente fez a pesquisa. Então, em relação à categoria, né, de trabalho, ou a categoria de como agricultoras, na verdade, 64% delas se identificaram como agricultoras familiares, 9% assentadas, 16% quilombolas, 57% extrativistas. Em relação ao Estado Civil, né, 60%, né, dessas agricultoras que responderam o questionário são casadas, 16% elas estão numa relação de união estável. 60% casada no papel, 16% em união estável. E as demais solteiras. Em relação ao número de filhos, 88% das mulheres entrevistadas possuem filhos. Dessas, 88% têm até 5 filhos. E a média de idade dessas mulheres que foram entrevistadas é de 45 anos. 75% das agricultoras podem ser consideradas mulheres negras. E como é que a gente chegou a isso? Porque 53% se autodeclararam pardas. E 22% se autodeclararam pretas. Então, em relação à cor ou origem étnica, a gente seguiu o mesmo modelo que o IBGE usa, né? Então, a soma de pardas e pretas chega aí a uma quantidade, né, de 75% de mulheres negras. Em relação à água, acesso à água, 73% das agricultoras possuem cisterna para água de bebê, 39% possuem cisterna de produção, 31% possuem poço artesiano, e 21% recebem água por meio de caminhão-pipa. Bom, e aí eu trouxe um conceito que a gente usa, que é bastante importante, que é sobre a divisão sexual do trabalho. Então, a divisão sexual do trabalho é uma forma, né, que separa e hierarquiza o trabalho entre homens e mulheres. E ela mantém uma característica-chave, que ela posiciona os homens na esfera produtiva e as mulheres na esfera reprodutiva. O que é o trabalho produtivo? É o trabalho que gera renda. Né? E o trabalho reprodutivo é o trabalho de reprodução da vida. Então, todo o trabalho doméstico, trabalho de cuidados, fazer comida, cuidar de filhos, são trabalhos da esfera reprodutiva. Então, nessa lógica da divisão sexual do trabalho, ficou o trabalho produtivo para os homens e o trabalho reprodutivo para as mulheres. Né? Bom, isso tem uma consequência, né? Porque esse trabalho... ele é hierarquizado. Então, o trabalho dos homens, que é o produtivo, que gera dinheiro, é o mais importante. E o trabalho reprodutivo, ele é menos importante. Né? Isso aí no senso comum, é claro. Né? Bom, e a consequência é que todo o trabalho desenvolvido pelas mulheres, ele acaba caindo no âmbito dos cuidados e ele acaba sendo desvalorizado e invisibilizado. Mesmo o trabalho produtivo que as mulheres fazem nos quintais, né, que elas produzem, né, verduras... pequenos animais, e elas vendem, às vezes, na porta de casa, ele acaba como que o quintal está ao redor da casa, ele acaba sendo visto como um trabalho reprodutivo. Bom, e como essa injusta divisão sexual do trabalho se configura em uma impeditiva participação das mulheres rurais nos espaços públicos e políticos, ao acesso à renda, crédito, políticas públicas, etc. E ela se configura como uma sobrecarga de trabalho doméstico. Então, as mulheres rurais elas acabam trabalhando, em média, 16 horas por semana a mais que os homens. Né? Isso aí de acordo com o IBGE, né? De acordo com a PNAD de 2013. Né? Então, a injustiça maior que a gente vê nesse processo, além da invisibilidade, né, e tudo isso que eu falei, as mulheres acabam não sendo sujeitas de direito, não tem políticas públicas voltadas para esse trabalho, ainda tem a sobrecarga de trabalho doméstico. Então, assim, isso é algo que a gente precisa problematizar, né? Essa sobrecarga de trabalho das mulheres, que também acaba impedindo que elas também desenvolvam plenamente o trabalho produtivo, né? Isso é algo que a gente precisa resolver, né? Bom, e aí ainda trazendo, né, como resultado dos questionários, as mulheres, sobre a percepção do trabalho, 80% delas declarou que não trabalham fora de casa, ou seja, elas não têm outro emprego, né? Elas trabalham, né, na agricultura, no trabalho doméstico, né, no trabalho dos quintais, né? E elas são muito, algumas delas, e acho que nem todas, né, porque na verdade já se fez muita campanha em relação a isso, mas algumas delas, inclusive, devem se considerar apenas do lar, como donas de casa, né? Apesar de elas estarem fazendo trabalho produtivo e reprodutivo. Bom, aí a gente mostrou um dado aqui, que ele é muito duro, que a gente perguntou para as mulheres quem é responsável pelo trabalho doméstico na casa delas, né? E aí esse dado é bastante duro, né? Porque 85% das mulheres responderam que são elas mesmas. Elas são responsáveis pelo trabalho doméstico nas casas delas. 7% falou que outras mulheres da família. Então não era ela, mas era uma outra mulher, né? E só 2% que eram homens, né, que eram responsáveis. E 6% não respondeu, ou seja, só 2%, né, a gente está falando aí dentro desse universo, né, das mulheres que a gente entrevistou, né, que foram 600 e poucas mulheres, então, 642 mulheres, né, dentro desse universo aí de 642 mulheres, só 2%, nas casas delas, né, só 2%. São os homens que são responsáveis pelo trabalho doméstico. Isso mostrando, né, como é injusta essa divisão, né? Como não existe uma divisão justa desse trabalho doméstico. E as mulheres ainda são muito sobrecarregadas por isso, né? E aí tem um dado que confirma, né, essa injustiça, que é quando a gente vai pegar aí o valor mensal médio da produção das agricultoras de acordo com a existência e idade dos filhos. Então, o que que a gente percebe? Que as mulheres que têm filhos, elas têm uma renda menor, porque elas têm menos tempo para se dedicar à produção. Então, porque elas gastam mais tempo com o cuidado dos filhos, né? Então, a gente viu aqui que as mulheres sem filhos tinham uma renda aí de R$ 520. As que tinham filhos maiores de 10 anos tinham uma renda de R$ 328. As mulheres que tinham aí uma combinação de idades, né? Ou seja, filhos de idades variadas, elas tinham uma renda de R$ 372. E as que tinham filhos menores de 10 anos, né, elas tinham uma renda de R$ 277, sendo quase a metade da renda das mulheres sem filhos, né? Então, essa injusta divisão do trabalho doméstico, ela causa prejuízos, né? Ou seja, ela sobrecarrega as mulheres e ainda faz com que elas ganhem menos. Bom, a gente falou também sobre um outro instrumento que a gente apresentou, que são os mapas da sociobiodiversidade, onde a gente pediu que cada mulher desenhasse o mapa, né, da unidade de produção dela, da unidade, né, pode ser o quintal, pode ser a propriedade dela, né, os espaços de produção, e a gente pediu que ela desenhasse todos os subsistemas, incluindo a casa como subsistema, porque é importante a gente considerar que a casa também é um espaço de produção. Muitas mulheres fazem queijo, doce, né, várias coisas, né, dentro da cozinha. Então a gente precisa também considerar aí a casa. E aí, bom, elas fizeram esses desenhos e depois a gente pediu que elas colocassem ali o símbolo do masculino e feminino para dizer em quais subsistemas as mulheres trabalham e quais o que os homens trabalham. E naqueles que eram homens e mulheres que trabalhavam, a gente pedia que elas colocassem o símbolo do feminino antes, se fosse a mulher a responsável pela atividade, e o símbolo do masculino antes, quando era o homem responsável, né? Então, isso não dá para contar para vocês como os mapas são bonitos, né? Mas a partir desses mapas, eles permitiram a gente reconhecer as relações de poder materializadas nos distintos espaços do agroecossistema, visibilizar e reconhecer o trabalho e os espaços de protagonismo das mulheres no agroecossistema e a contribuição para a biodiversidade, e um importante exercício de autorreflexão e problematização para a mulher e assessoria técnica sobre o trabalho das mulheres e as distintas racionalidades, né? Então, a gente também afirmou, né, que o quintal é um espaço que promove segurança alimentar e nutricional, ou seja, as mulheres estão produzindo muito para a alimentação das famílias nos quintais. Elas também ali protagonizam as trocas, doações de alimentos, mudas e sementes, né, e elas desenvolvem um papel de guardiãs da sua biodiversidade, porque é nos quintais que elas acabam domesticando espécies, testando sementes e mudas que elas encontram, recebem, trocam, né? Então, elas têm um papel importante também, porque elas guardam ali, por exemplo, variedades de produtos que não são os produtos do mercado, são os produtos que elas gostam de consumir. Por exemplo, o feijão que o avô plantava, que você pode não encontrar mais no mercado, mas no quintal das mulheres elas preservaram. Bom, ali também eu acho que é um espaço onde as mulheres estão transmitindo conhecimento a partir dessa lida constante que elas fazem com os ciclos da natureza, as condições ambientais, né? E também o espaço também é um espaço, o quintal também é um espaço para convívio social e lazer, né? Bom, e aí a gente encontrou, né, nessa pesquisa aí das cadernetas, 1.228 tipos de produtos sem repetição, sendo que a maior parte são alimentos de origem animal e vegetal, né? Então, isso aí mostra o quanto que tem de diversidade, né? Se a gente for ver e categorizar por variedade de tipos de alimentos, você encontra ali carne vermelha, aves, peixes, camarão, ovos, leite, derivados, mel, né? Lembrando que essa pesquisa é feita no Nordeste. Bananas, e aí tinham 13 tipos de bananas diferentes, 3 tipos de melão, 4 tipos de limão, 5 tipos de manga, 6 tipos de maracujá, 2 tipos de mamão, né? Só para vocês verem a diversidade, né? E quando a gente foi olhar os subprodutos também, da mandioca, elas registraram 11 subprodutos diferentes, do milho tinha 10 subprodutos, tinham 8 tipos de queijo, aliás, subprodutos também do queijo, pão de queijo, bolinho, rosca, polpas de frutas, tinha 12 tipos, bolos, né, que elas fazem bolos para vender na feira, na alimentação escolar, são 12 tipos de bolos que elas estão fazendo e 4 tipos de óleos que elas estão produzindo, né? E também identificaram 116 plantas medicinais nos quintais das mulheres, né? Então, assim, isso mostra que é importante a gente priorizar os quintais enquanto espaços de produção, reavaliar as práticas de assistência técnica e extensão rural, né? Acho que rompendo com essa visão de, né, convencional da terra, essa visão difusionista, e reconhecendo o quintal como espaço de produção. E a gente também demonstra aí que é importante fortalecer a auto-organização das mulheres, né, para esse planejamento mais eficaz da produção. Bom, e a gente, né, conclui aí que o uso da caderneta ele permite reconhecer e visibilizar o trabalho das mulheres e sua contribuição social e econômica para a reprodução da agricultura familiar, da agroecologia e o cuidado com a vida. Ela também é fundamental para reconhecer a importância do trabalho doméstico e de cuidados assumidos pelas mulheres e toda a sobrecarga de trabalho sobre suas vidas, e é um importante passo para fortalecer a participação nos espaços públicos e políticos, terem maior acesso à renda, às políticas públicas, já que passam a dispor de mais tempo para outras atividades, né, que também são fundamentais para a autonomia, com o reconhecimento delas como trabalhadoras ativas. E também, assim, acho que essa sistematização, essa pesquisa, demonstrou que a gente precisa assumir esse desafio de forma coletiva. Ou seja, as organizações, as entidades, as mulheres, as famílias, os movimentos sociais, né? E a gente precisa assumir coletivamente essa tarefa de superar as desigualdades entre homens e mulheres e também todas as formas de violência que se materializam no espaço doméstico, né? Porque, por exemplo, essa sobrecarga de trabalho também pode ser vista como violência. A gente usa, para fazer análise das cadernetas, né, um olhar feminista sobre economia, então a gente usa aí os princípios da economia feminista e não da economia clássica, e essa crítica feminista às correntes ortodoxas da economia, uma noção formal da economia centrada nas atividades, que, na verdade, nas correntes ortodoxas, eles estão a noção formal de economia centrada apenas nas atividades monetárias, e a caderneta amplia isso quando coloca, por exemplo, o que se consome, o que troca, o que doa, né? E assim, a economia, a gente percebe que a economia tem desenvolvido uma metodologia que não consegue ver, observar esse comportamento econômico das mulheres, né? Bom, e aí em relação ao valor total da produção, a gente viu aí que essas 879 cadernetas produziram em 6 meses R$1.376.127,39, sendo que o valor médio de produção por agricultor é de R$350,00. Que é uma renda muito importante para essa categoria da agricultura familiar, né? Bom, e a gente viu aí que esse valor médio da produção mensal por diversidade de produtos, quanto mais produtos elas têm, maior a renda. Então, quem está produzindo 10 ou menos produtos, tá, tira ele como renda R$250,00, mais ou menos. Entre 11 e 20, R$321,00. Entre 21 e 30 produtos, R$388,00. E quem tem mais de 31 produtos, que está produzindo, tem uma renda aí de R$544,00. Bom, acho que também essa pesquisa mostra para a gente a relevância desse papel econômico das agricultoras, né? Esse papel das mulheres como produtoras de alimentos, a contribuição delas na renda das famílias, na economia das famílias, e também o volume de riqueza produzido pelas agricultoras, né? Que sempre foi invisibilizado pelas análises econômicas. Isso não está no censo agropecuário, isso não está no PIB, não está em lugar nenhum, né? Então a caderneta, ela traz luz para isso. A necessidade, a gente, né, considera que é muito necessário a gente ter políticas públicas específicas voltadas para as atividades econômicas das mulheres agricultoras e pautada na diversidade, né, e não na especialização produtiva, porque o que a gente percebeu que as mulheres produzem é com muita diversidade, né? Bom, e é isso. Acho que a gente precisa priorizar os quintais também como espaços de produção, precisa de políticas públicas que dinamizem essa economia protagonizada pelas mulheres, que é pautado na diversidade, né? Rever e reavaliar as práticas correntes de assistência técnica e extensão rural e pensar numa assistência técnica e extensão rural para mulheres, que seja específica para mulheres, né? Uma terra feminista, agroecológica, que contribua para a autonomia econômica das mulheres, com a valorização e reconhecimento do seu trabalho e das suas organizações produtivas, né? Então, eu acho que, em síntese, foi isso que eu apresentei na aula, e eu ainda apresentei, além do primeiro vídeo que eu falei, mais outros dois, né? Então, um vídeo que se chama Cadernetas Agroecológicas, que mostrou um pouco, né, como que funciona, né? Como é que é essa metodologia? E um outro vídeo que é Cadernetas Agroecológicas, Feminismo na Prática, onde tem o depoimento de uma agricultora da Zona da Mata, Dona Lia, onde ela fala qual o impacto das cadernetas na vida dela. Porque o que a gente percebe é que dimensionar a produção das mulheres não é o mais importante. O mais importante é o que a caderneta gera de autonomia para as mulheres. A partir do momento que elas têm o um reconhecimento da sua produção, né? Então, isso elas percebem o quanto que o trabalho delas é importante, isso aumenta a autoestima, isso muda as relações dentro da família, isso, inclusive, tem contribuído para as mulheres enfrentarem situações de violência doméstica. Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.